Arranca Corações, com Júlio Mendes Rodrigo. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Arranca Corações, o programa que, como é usual, vai para o ar semanalmente todas as madrugadas de sábado para domingo, entre a 1 e as 2 da manhã, aqui na Rádio NFM. Para esta que é a emissão número 166 do Arranca Corações, tenho comigo um convidado muito especial, tenho comigo Miguel T., o dono da loja de discos Piranha, situada no Parque Itália, no Porto. Esta é uma conversa que efetivamente já tem sido adiada de algum tempo a esta parte, e passo-me a explicar. Creio que comecei a comprar discos na Piranha em 1997, ou seja, apenas 2 anos após a sua inauguração, que agora prefaz, portanto, 20 anos. Neste momento, a Piranha celebra 20 anos comemorados no passado dia 1 de dezembro, portanto, fundada em 1995. Escusado será dizer também que muita da minha cultura musical passa pelo facto de ser um cliente mais ou menos regular da Piranha, já fui mais, devo admitir, mas, acima de tudo, o que importa aqui referir, em primeiro lugar, é dar os parabéns à Piranha por estas 2 décadas de existência e, por outro lado, também agradecer ao Miguel a sua presença no Arranca Corações. Miguel, começaria por te colocar a seguinte questão. Como, ou melhor, quando é que este projeto profissional, que também é um projeto de vida, se iniciou? Boa noite, obrigado pelas tuas palavras, e eu é que agradeço ter sido convidado. Portanto, a Piranha é uma ideia que não surge do nada, como deves imaginar. Aparece em 95 fisicamente, mas já há alguns anos que eu estava ligado à música, porque tinha programas de rádio, era editor de uma fanzine, colaborei em várias revistas, portanto, fazia crítica de discos e fazia biografias sobre bandas, que depois aproveitava no meu programa de rádio. Só um desses programas de rádio, para teres a ideia, estamos a falar do tempo das rádios piratas, das rádios livres, só um dos programas durou 10 anos, portanto também a durabilidade. Estamos a falar dos anos 80, certo? Sim, finais dos anos 80 e depois durante os anos 90, depois há aquela pausa das rádios que ninguém soube muito bem o que é que se passava, e depois reiniciei já com a rádio, fui novamente convidado. Portanto, voltando à questão, sempre estive ligado de alguma forma, inclusive eu cheguei a produzir bandas. Embora não saiba tocar nenhum instrumento, mas chegamos a produzir, ou se calhar achava que estava a produzir, em estúdio, e colaborava com bandas, desde já fui roadie, já me convidaram para manager, isso nunca aceitei, pronto. Portanto, sempre tive ligado. E isto foi uma ideia que foi surgindo, na altura eu não estava sozinho, portanto era. E com a colaboração de uma loja que existia em Lisboa, aí já eles tinham 1 ou 2 anos, não recordo bem, já tinham algum know-how, algum conhecimento da, e associamos, e a ideia era abrir aqui uma loja do género. Depois fizemos uma tipo franchise, uma coisa mais ou menos, mas não resultou muito bem, e isso durou muito, muito pouco tempo, aí com o nome Carbono ainda, durou muito pouco tempo. Penso foi que esse o primeiro nome da primeiro loja? O primeiro nome, nós abrimos como Carbono. Portanto, associados à loja de Lisboa e às pessoas que estavam lá, porque éramos todos sócios. E pronto, e nós tínhamos outra ideia aqui no Porto, eu sempre tive outra ideia, a política deles era completamente diferente da minha, e pronto, e passado, não, agora não me recordo, mas um ano e pouco, portanto desfizemos e aí mudamos imediatamente de nome, e pronto, e aí surge já no mesmo sítio, tal e qual, foi chegar à montra, trocar o logotipo e o nome que estava pela Piranha, e pronto, e iniciamos então este projeto em, portanto, desde 1995. Fazendo aqui um breve parênteses, ainda que não diretamente relacionado com a loja de discos Piranha, mas um pouco com o teu percurso, que também leva a que este projeto profissional exista. Tu falaste também que escreveste para várias revistas, várias publicações. Há alguma que queiras destacar? Na altura, sabes que era muito mais fácil, porque o papel, nós fazíamos aquilo para nós e para meia dúzia de pessoas. Portanto, o julgamento daquilo não era como hoje, que tu publicas algo na net, tens milhares de pessoas a ver. E é mais, embora seja tecnicamente mais fácil, não é? As pessoas acederem à informação. Eu, na altura, eu tive vários, mas o principal projeto, que isso durou bastantes anos e chegou a ter uma tiragem, penso que 250 exemplares, era uma fanzine que se chamava Pérez Gótica, que tinha paralelamente uma editora que eu criei, que era a Pérez Gótica Records, que nós editávamos de início em tape, em cassete áudio, alguns devem se lembrar do que eu estou a falar, e depois mais tarde associados a uma editora daqui do Porto, de Gaia, chegamos a editar com eles alguns CDs tipo Atos Trágicos, Melancholic Youth of Jesus. Com as cassetes, não me recordo agora ao certo quantos, mas seguramente talvez mais de 20 edições. E tem algumas com piada, porque, por exemplo, lembro-me que nós lançamos o primeiro tema, acho que fora de Itália, dos Ataraxia, que hoje são uma banda conhecida em todo o mundo e continuam a editar dentro da onda neoclássica. Pronto, essa foi a principal. Depois tive outros projetos, porque depois colaborei também. Eu cheguei a colaborar esporadicamente em... fazia críticas, mas aí já na altura da internet, já estamos a falar mais tarde, eu fazia críticas quando me pediam de sites, pronto, mas nada de relevo. Ainda hoje me continuam a pedir, de vez em quando, para fazer alguma coisa dessas. Mas cheguei durante vários anos a colaborar com... Na altura era um site que estava ligado a uma promotora de eventos que produzia concertos e festas na onda mais electro-industrial. Cheguei a colaborar com eles, que eles tinham um site também de... Que depois falava sobre as bandas, pronto, aí também cheguei a fazer algumas coisas. Mas basicamente, pronto, aqueles que têm algum relevo, se calhar foi mais isso. Na altura ainda do papel e... Sim, o projeto que mais se destacou. Sim. Continuando também neste curto parênteses, também fizeste rádio. Qual é que era o programa de rádio? Disseste que durou cerca de uma década. Sim, eu também tive vários, mas aquele mais que durou mais, que é o mais essencial, os outros foram pequenas experiências até. É normal, não é? Toda a gente passa por isso até chegar a algum que depois para. Chamava-se O Arco do Cego. Portanto, era na altura na Rádio Nova Era, que não tinha nada a ver com as rádios que ainda hoje existem, mas que a política musical que passam. Portanto, era um programa de autor. Na altura fazia-se programas de autor, que é uma coisa raríssima. O teu deve ser dos poucos ainda a existir. E pronto, e assim durou. Portanto, com algumas interrupções por causa da... Depois da paragem, nessa altura, eu não me recordo bem durante quanto tempo, mas as rádios piratas foram obrigadas a parar. Então, enquanto não foram legalizadas ou destruídas, entre aspas, pronto, eu aí tive parado e até pensei que nunca mais faria rádio. Depois voltaram a me convidar. E anos mais tarde, eu depois deixei de fazer rádio, porque... começou-se a tornar... Eu gosto de fazer as coisas como quase todas as pessoas, imagino eu, enquanto ela me dá prazer. A partir do momento em que tu fazes uma coisa que te deva dar prazer e que fazes aquilo por carolice, mas por gozo e gosto, e que isso não acontece, e quando te começam a colocar o programa Imagina, inicialmente eu tinha 3 horas de programa, das 10 à 1, depois passou a 2 horas e começamos a recuar. E eu, quando terminei o programa do Arco do Cego, já estava no ar da 1 às 2 da manhã. A maior parte das vezes era feito no estúdio por gravação, eu não estava lá presente, porque era muito duro fazer de domingo para segunda, porque depois era de sábado para domingo, depois passou para domingo para segunda. Portanto, ainda complicaram mais. A partir de certa altura, depois, eu tive um filho, portanto, a coisa complicou-se aí e a direção da rádio obrigava-me, a certa altura, a gravar, a fazer em direto. Portanto, eu aí achei que era que tinha atingido o limite e deixei de fazer rádio nessa altura, por essas razões todas juntas. Mais tarde, uns anos mais tarde, portanto, já aqui com a loja, com a Piranha, fui convidado, curiosamente, pela NFM. Okay. Para fazer um programa que ainda durou, penso eu, há cerca de 2 anos, que se intitulava Rádio Piranha. E era um programa com um conceito muito giro, porque era feito como se eu estivesse aqui na loja a fazer o programa em direto. E a ideia era, naquela semana eu recebi X CDs de música, de novidades. Portanto, eu apresentava aquilo como se estivesse a promover na loja o material que tinha chegado naquela semana, de que era novidade. Portanto, era interessante. Fazia também pequenos especiais sobre as bandas ou sobre editoras, portanto, com algum historial. Portanto, não era só passar música. Os meus programas nunca foram assim. Tiveram sempre algo mais por trás do que passar só música. Pronto, e depois também, já não me lembro muito bem porquê, mas penso que na altura, por razões profissionais minhas, começou também a ser mais complicado e pronto, e abandonamos esse projeto também. Ok. Agora, centrando-nos um pouco no percurso, novamente, no percurso que levou à criação da Piranha, já percebemos, entretanto, portanto, que eras um editor, eras um produtor de música, de certa forma, portanto, editavas através de cassetes e também em CD, em parceria com outras organizações. Mas onde é que tu compravas a tua música? Tu, enquanto cliente, antes de existir a Piranha, onde é que ias buscar a música? Sim. Eu, inicialmente, quando eu começo a ter alguma consciência, sempre ouvi música, né? Mas quando começo a ter alguma consciência do que era realmente da música poderia significar para mim, não sei, teria 14 anos, por aí, e as pessoas hoje em dia, então os miúdos que possam ouvir isto não fazem ideia, mas estamos a falar de uma época em que só havia 2 canais de televisão, não havia internet, não havia telemóveis, até uma coisa muito complicada que às vezes as pessoas nem sequer imaginam como é que isso podia acontecer. É ficção científica ao contrário, retro. Mas realmente é essa época que existia. Havia 1, 2 lojas aqui no Porto, na altura, que eram importantes, e essa era uma opção. E eu depois, a certa altura, tinha a felicidade, porque era mesmo isso, porque os meus pais e os meus tios viajavam muito. Eu fazia listas do que queria, e porque comprávamos o New Musical Express e o Melody Maker, os nossos amigos eram, imagina, uns 5 ou 6, e cada uma semana comprava um, era a sua vez, e aquilo rodava por todos nós. Portanto, comprávamos, víamos o que saía, ouvíamos o pouco que era divulgado aqui, mas era pouco, mas era bom. Por exemplo, o Rock and Stock, eu já não apanho, era muito miúdo, já não apanho muito isso, mas depois o Som da Frente do António Sérgio, para mim é um ponto de viragem quando eu começo a ouvir algum tipo de música, pá, que que não era só o que eu ouvia na altura, começo a ouvir algo metal, que pronto, ouvíamos Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, coisas assim desse género. Depois começo, estamos a falar ali fins dos anos 70, começo a ouvir algo dali de punk, depois começo a ouvir a New Wave. Começo a ouvir essas coisas todas, pronto. Então nos anos 80 foi a explosão. Depois, pronto, os meus pais e os meus tios traziam o que podiam, iam muitas vezes à França, à Espanha, porque eram mercados que tinham. Nós somos um país periférico e ainda hoje sofremos com isso. Não, quer queiramos, quer não, não há hipótese de compararmos com um país que está na Europa Central, em que tem tudo ali ao lado, e aqui é só dar um saltinho e fazemos em 8 horas, percorremos 6 ou 7 países, portanto não tem nada a ver. E a partir de certa altura, quando me torno minimamente autónomo, e andávamos a poupar para aí um ano, ou quase um ano, para fazer essas viagens, começo a viajar aí pelos 16, 17 anos, 18, pronto, então começo a fazer Interrail, começo quase uma vez por ano a ir à Inglaterra, que era tipo viagem de culto obrigatória anual, pronto, e começo a trazer muita coisa, não? Passávamos 2 semanas lá, que era o que dava o dinheiro, e trazia muitas coisas, pronto, e o resto era comprado aqui numa loja ou outra, nós encomendávamos, pedíamos, normalmente quem estava à frente dessas lojas aqui no Porto, sinceramente, não percebia muito de música. Aquilo era, eles folheavam o Melody Maker e o New Musical Express e viam as capas e pediam aquilo, mas não percebiam muito de música. Ainda isto persiste até hoje, e é raro encontrar alguém numa loja de música que saiba mesmo do que está a falar e explica à pessoa, às vezes, o que é aquela banda e o que estilo é, tentar. É difícil, mas tentar com que a outra pessoa faça isso. Portanto, nós às vezes depois pedíamos, encomendávamos aquelas coisas e mandávamos vir de fora. Depois, a certa altura, também começamos, eu e os meus amigos, porque normalmente isto não era sempre só, havia uma série, tipo um coletivo não organizado de amigos, em que nós depois trocávamos ali os vinis uns com os outros, e a coisa era partilhada assim daquela forma, porque infelizmente éramos miúdos, não trabalhávamos, não tínhamos dinheiro, não tínhamos capacidade para comprar o que desejávamos, não é? E então começámos a mandar vir por mail order. Portanto, havia uma distribuidora que eu não se duvido que ainda existe, mas que era uma coisa chamada Gamma Records, que nos mandava uns catálogos gigantescos, e que a gente passava 10 dias a ver aquilo e a sublinhar o que queria, depois preenchia umas requisições, com uns códigos e com o número, metia o dinheiro lá dentro em libras, ia trocar, pedia ao pai para trocar no banco, mandava aquilo restado ou assim um bocado dentro do papel químico, pronto, e mandava-os para lá, e lá daí a 2 ou 3 semanas lá recebíamos os vinis, pá, que eram, como deves imaginar, quando o vinho era uma alegria, era como se fosse o Natal. Mas pronto, basicamente era assim. Mas aí nessa altura, se não era a tua busca incessante e a tua procura, não é como hoje. Hoje, se calhar, tu vais a um sítio e, se fores aqui à Piranha, nós conhecemos mais ou menos os clientes e dizemos, olha, dentro do género que possas gostar, chegou isto. Pá, nessa altura, não tínhamos, éramos nós que tínhamos que fazer isso, então era mais complicado. No meu caso, era mais complicado, mas basicamente era isso. Muito bem. Miguel, eu tinha uma pergunta para te colocar na parte final desta conversa, mas que vou antecipá-la, que é a seguinte. Eu já te encontrei por diversas vezes em imensos concertos e, apesar de o poder adivinhar, ia-te perguntar quais são as tuas paixões musicais? Pois, isso é difícil, porque eu tive várias. Eu, devido ao que faço, não posso fingir nunca a 10, nem a 20, nem a 30. Tem alguns estilos, mas durante os diferentes anos fui mudando de géneros musicais, de gostos. Acho que isso é normal, acontece com toda a gente. Depois voltava a ouvir outros. Isso reflete-se. Eu há relativamente pouco tempo tive a ouvir umas gravações que eu não tinha, mas que tiveram a gentileza de me ceder do meu programa de rádio, e eram diferentes anos, e eu aí vi que a diferença, sem eu se calhar perceber, passar tantos anos é muito mais fácil ver isso, a diferença do estilo de música que eu passava. Pá, lembro-me no início de passar muito, e aí, pronto, voltando às minhas paixões musicais, para responder também, passava muito gothic rock. Pronto, é uma coisa que me marcou imenso e ainda marca, e pós-punk. É incontornável, não consigo, por mais que ande ali à volta, bom, as minhas referências vão sempre, sempre, sempre aí. Depois recuo um bocado antes e vou mais à minha infância, e então aquilo, aquelas bandas que eu falei há pouco, aos Led Zeppelin, aos Black Sabbath, e vou buscar também essas influências, aos Rolling Stones. Mas o rock dos anos 70, no início dos anos 70, portanto, fins dos anos 60, dos anos 70, para mim, pronto, eu era demasiado miúdo, não tenho percepção disso. Só o fim dos anos 70 com o punk, e depois a seguir com o pós-punk, é que eu, pronto, e depois as bandas, as derivações que o pós-punk tem, com o urbano depressivo, por exemplo, com bandas tipo Hack and the Bunnymen, The Sound, Chameleons, pá, foi uma época que para mim foi, que marcou imenso, e que ainda hoje, depois, pronto, as coisas vão evoluindo. Houve uma época que eu só ouvia, por exemplo, metal. Na altura, o metal tem milhares de estilos, pronto, mas na altura ouvia bandas tipo Type O Negative, Paradise Lost, bandas desse género. Depois, mais tarde, ou penso que até nessa mesma época, ouvia muito industrial, muito mesmo, pá, tanto industrial feito nos Estados Unidos como na Europa, pá, tipo Ministry, Revolting Cox, Lard, montes dessas coisas, Colony Penalty, pá, imensas bandas desse género. Depois era também devido ao material que se arranjava, evidente, não é? Portanto, eu por muito que às vezes procurasse determinados tipos de bandas que querias, outros estilos, havia alguns que eram super difíceis de encontrar. Ainda hoje, com a facilidade que há em arranjar tudo, ainda hoje, às vezes, pá, nós deparamos-nos com, pá, queremos arranjar, ou alguém nos vem, imagina, encomendar um CD daquela determinada X banda, pá, depois nós vamos investigar e vemos que essa banda nem sequer tem editora, pá, e tem um bandcamp deles, pá, vendo os CDs nos concertos, pá, e assim é super difícil arranjar. Pronto, claro. E lá vamos nós, contactar a banda, mas às vezes comprar um ou dois CDs não vale a pena, porque o custo dos portes do envio é 3 vezes mais do que o custo dos CDs, e as pessoas não estão para pagar essas coisas, nem percebem às vezes. Lá está, voltamos ao país periférico. Exatamente. Porque as coisas para chegarem aqui a Portugal custam 3 ou 4 vezes mais do que a outros sítios. Ah, e depois temos agora, não queria fugir por aí, mas só temos o problema que a música em Portugal, os CDs, os vinis, os DVDs, não são considerados cultura, nunca foram. Portanto, enquanto que um livro, uma revista, pá, e tem 6% de IVA, e, oh, tudo bem, ok, mas uma revista de cor-de-rosa, que para mim é lixo, tenho na mesma os 6%, e um CD de, seja de ópera, ou um DVD de balé, ou um CD de black metal ou de industrial, paga 23%, e isso não é considerado aqui em Portugal, e andamos há anos a debater-nos com isto. Inclusive, eu fiz parte na altura de uma associação que tentou fazer algo, e inclusive falamos com algumas forças políticas, chegou-se até a ter uma reunião no Parlamento, fizemos uma pequena manifestação aqui em frente à Casa da Música, também a protestar contra isso, mas o certo é que não somos um país produtor, portanto, nenhum governo, seja de cor política, interessa mudar, porque se nós fôssemos exportadores ou produtores, nós somos importadores de 99,9% dos CDs e vinis e DVDs que chegam a Portugal. Aqui praticamente não se faz nada. Penso que existe uma única fábrica em Portugal a produzir ainda alguns CDs, mas que trabalha tipo com tunas e arranjos folclóricos e coisas assim, alguma música pimba, talvez. Portanto, vem tudo de fora. Portanto, o IVA vai direitinho para os cofres do Estado, porque entra por importação, não se paga no país de origem, paga-se aqui tudo. Portanto, não interessa a ninguém mudar essa lei, porque não se fabrica aqui. E eu agora sei que me afastei completamente da questão. Não, mas esta por acaso era uma das questões que eu queria colocar, estava aqui mesmo elencada no meu guião, que era mesmo esta percentagem do IVA não ser taxado a 6%, mas a 23% ou 24%, e portanto, e como é que isso conseguiria resolver, por exemplo, através da catalogação, portanto, como se faz para os filmes, não é? Infantil, para adulto, terror, não sei. Portanto, porque apesar de existirem o formato em CD, por exemplo, provavelmente existem alguns que não podemos encarar como objetos culturais, deduzo. Mas aí se calhar também entramos num domínio ambíguo, não sei. Eu, por exemplo, tu referiste uma ópera, mas um CD de um músico pimba estará no mesmo nível? Percebes? Não sei se me consigo aqui explicar muito bem, mas... Sim. Não, aí penso que não podemos fazer... Sim, eu percebo a nível pessoal, se calhar a minha tentação era dizer logo que não, são tudo coisas diferentes, mas não, penso que é música, é universal, e isso aí, os gostos das pessoas, não há, portanto, isso deveria ser quase obrigatório, isso é, pá, é cultura de um país. Mas quando, Júlio, quando tens um país que ainda tem uma lei que ninguém cumpre, mas que ainda está ativa, em que te obriga a passar X percentagem de música nacional, pá, isso é muito triste. Quando há uma lei num país que obriga a passar música, é mau sinal, com a língua desse próprio país que obriga, isso há algo de errado. E depois ninguém cumpre, que ainda é mais grave. Claro. Isto já parece a situação de andares na autoestrada a 120 a hora. Pois, significa que não há uma produção interna, não é, portanto, justifique, ao contrário do Arranca Corações, que é exclusivamente dedicado à música portuguesa. Miguel, falávamos aqui então do IVA, e uma outra das questões que tenho para te colocar é a seguinte: sobreviver com o espaço físico de CDs, vinis, cassetes, livros e DVDs na era do digital? Passo-me a explicar, MP3, YouTube, streaming e download, qual é o segredo? Como é que se consegue? Pronto, e hoje em dia não é fácil, como eu estava a dizer, é realmente uma luta diária. Mas acho que nós também trabalhamos bem e conhecemos os nossos clientes que aqui vêm, são acima de tudo nossos amigos também, e nós conhecemos-los quase tão bem como nós mesmos. Portanto, essa convivência e essa parceria que existe entre, essa cumplicidade que existe entre as pessoas que trabalham na Piranha e os clientes, acho que é essencial para manter aqui essas pessoas. Eu penso que é por isso que elas regressam sempre. 20 anos acho que é significativo, portanto é revelador de que trabalhamos bem. E trabalho, pronto, insisto, é muito trabalho, e ter sempre as novidades, tentar tê-las antes dela, às vezes da própria banda ter isso, ter as edições mais limitadas que tu possas arranjar, isso é essencial, porque hoje em dia quem compra música também dá muito valor, como dava na altura do vinil, o prazer de abrir um vinil, de tirar para fora toda aquela... Há todo um ritual. Aquele ritual que existia. Pronto. Hoje em dia isso ainda continua um pouco a existir, até com as edições limitadas também que existem, em box, em CD, de outra forma, se calhar, mas continua a existir. Portanto, essas pessoas que ainda continuam a ter esse gosto por isso, portanto, também procuram esse género de edições mais elaboradas, que sabem que têm também mais valor comercial, também é importante. Também é um investimento, não é? É um investimento. Não só afetivo, mas claro, também... Exatamente. Portanto, e tudo isso, pronto, e eu acho que tens que estar à frente, e à frente dos outros, de preferência, e aí tens que ser talvez um pouco visionário, e eu tenho que saber 3 meses antes, ou 4, pá, que determinada banda está a gravar um disco e naquela data vai sair o disco e eu já tenho que ter tudo planeado para isso. Eu não posso, na semana que esse disco vai sair, tipo, epá, então vamos encomendar este disco, vai ser um disco novo muito importante para nós, por exemplo, dos My Dying Bride, por exemplo. Não, nós temos que estar a frio e saber e que edições vão sair e fazer aquele planeamento todo, fazer as encomendas antes e... Então é uma estratégia, tem que se pontualmente definir uma estratégia. E isso, pronto, é viver a música realmente 24 horas, porque as duas pessoas que trabalham tempo inteiro na Piranha só vivem isto e só trabalham disto, portanto dedicam-se essencialmente a 100% à música. Não estamos a falar, vocês, de alguém que faz uma perninha numa loja de música e depois tem uma loja de fazer francesinhas ou farturas, e, ou que vem de outro negócio qualquer que vendia tecidos e depois lembrou-se de se virar para a música, que é isso que infelizmente acontecia e ainda acontece em alguns locais de venda. Portanto, nós não, portanto, para nós é essencial, e eu acho que isso se reflete depois no que nós também transmitimos às pessoas, não é? E pronto, e penso que isso é o que segurará também, entre aspas, os clientes a regressarem também, portanto, o atendimento que nós também fazemos, também acho que é importante, não é? A tal cumplicidade que eu falei há pouco. Sim. Focando-nos agora nos clientes, qual é o perfil do cliente que procura a Piranha? Existe alguma tipologia, algum perfil específico? Nesse aspecto... Já percebemos que é colecionador, por norma, não é? Sim. Portanto, e que ainda gosta daquele ritual. Eu penso que existe nos vários, nas várias faixas etárias e de sexo de clientes que passam aqui na loja, existe um fio condutor comum, que é a exigência e o gosto pela música, é evidente, mas a exigência. Depois tudo o resto, mas quem vem aqui normalmente sabe o que vem procurar, ou pensa que vai procurar determinada, ninguém no seu devido juízo vem aqui procurar, e com o devido respeito, um CD de música africana, não é o nosso segmento de atuação, não é? Portanto, e as pessoas que normalmente vêm aqui sabem mais ou menos o que procuram também, portanto são exigentes. Claro que depois nós, isto que eu disse há uns minutos atrás, nós completamos, e é o nosso trabalho, e sugerimos e mostramos dentro do género outras coisas, mas apanhamos felizmente, e claro que pouca das isto é estatística, não vou estar a inventar ou enganar-me a mim próprio, pouca gente compra CDs físicos hoje em dia, é uma raridade. O vinil também às vezes faz-se uma ideia errada daqueles modismos, por exemplo, do vinil. Aparecem aquelas notícias assim, tipo, não sei quem é que interessa muito bem, mas tipo, ah, o vinil está outra vez em alta e não sei o que e tal. Pá, e depois aquelas pessoas que leem aquilo, acreditam-se naquilo e compram. Mas aquilo são coisas passageiras que duram 3 dias ou 3 meses, não é? Pronto, mas isso sempre aconteceu com tudo, acho eu. Pronto. Mas para nós, quem está há 20 anos aqui, isso não significa nada. Nós rimos-nos porque nós todos os anos passamos por um determinado período, em algum mês, em que alguém nos diz o vinil está em alta. Há 20 anos que nos dizem isso, portanto, tu percebes, para nós. Mesmo nas revistas da especialidade, quando falo da especialidade de música, pontualmente, ou nas secções dos jornais, vem lá sempre essa notícia, pontualmente. Exato, portanto, para nós isso, quem está aqui há 20 anos já é uma coisa corriqueira, portanto, não ligado a isso. Depois, temos, imagina, perdemos todos os anos clientes, desde a crise da música com o download e agora mais recentemente com o streaming. Os miúdos, a maior parte deles, os teenagers, não sabe às vezes sequer o que é já um CD, nem estamos a falar de vinil, mas já nem sabe o que é um CD, portanto estão habituados a ouvir as cenas no YouTube e em MP3 ou em streaming e pronto, o ouvido dele está vocacionado para aquilo e é difícil depois mostrar-lhes outra coisa, mas como eu disse também há pouco, a música também se aprende a escutar. Portanto, também temos nós que dizer, olha, não, há mais do que isto. Há CDs, há vinil, portanto, temos que experimentar. Apanhamos sempre, todos os anos, clientes novos aqui, o que é o que é bom, que renovamos, portanto, por aqueles que se perdem e que desaparecem, porque vão embora, infelizmente perdemos muitos clientes porque emigraram, pá, devido à crise do país, mas que a maior parte deles não se esquece de nós e nestas épocas festivos ou quando regressam aqui e regressam sempre à piranha, pá, e é importantíssimo para nós e para eles, e nós vemos às vezes o gozo que é eles regressarem à cidade onde vivem, à cidade natal, e virem depois a este espaço. E não imaginas, todos os anos temos dezenas e dezenas de reencontros deles, inclusive há clientes nossos que estão fora, em países na Europa e até em África, em que nós durante meses vamos guardando os pedidos que eles nos fazem via net, normalmente, e vamos guardando, e quando eles regressam naquela altura temos aqui o material todo direitinho, prontinho para lhes entregar. Mas fazemos isso já vulgarmente, já é uma tradição, já, portanto, sim, sim, já. E depois exportamos algumas coisas, mas isso muito pouco, porque é quase, por exemplo, ao Brasil podíamos exportar muito mais. O Brasil é um mercado enorme, monstruoso, que tem uma fome enorme de edições da Europa. Só que a relação entre o real e o dólar ou o euro é insuportável neste momento, e depois os portos e a alfândega não tornam impossível, tornam esse quase, intercâmbio, quase, quase impossíveis. Nós exportamos algo, mas é residual. Não podíamos fazer muito mais, mas muito mais mesmo, pá, mas não, especialmente no, na parte brasileira, não há nenhum entendimento e não há nenhuma vontade em fazer isso. Voltando-me um pouco atrás, perfil do cliente, a exigência acho que é tudo aí, eles saberem o que querem, ninguém vem quase aqui por acaso, sabe? Não é porque sejam mais iluminados do que outros, mas se calhar estão mais instruídos, estão mais aquilo que falamos há pouco. Temos miúdos Epá, que às vezes nos espanta, e ainda agora pudeste ver, estava aqui há momentos que passamos tipo 17, 18 anos, tanto que apanha um certo tipo de música, a onda mais indie ou dentro do metal, mais estas novas tendências do sludge, do drone. Depois temos aquele cliente mais normalíssimo que anda ali numa faixa etária entre os 20 aos 30 anos. E depois, pronto, o cliente, se calhar, que é o mais exigente, que é o que tem um pouco mais de idade e que é mais pró, que procura e que também tem mais poder de compra. Isso é importantíssimo. Portanto, normalmente são uma pessoa já com algum estatuto profissional e bem na vida e que tem possibilidade, porque é um luxo comprar música, aquilo que estamos a falar há pouco, e não devia ser uma coisa Isso é uma coisa corriqueira, vulgar, normalíssima. toda a gente deveria ter acesso a preços normais e razoáveis. Infelizmente não, tornou-se um produto de luxo que é. Isto não é para quem quer, é para quem pode, e é um absurdo. Pá, e as editoras também às vezes também não ajudam muito nisso, porque sabe-se perfeitamente que há anos, há décadas se calhar, especialmente na Europa, o preço dos CDs podia ter baixado muito, mas muito. E há tipo um arranjinho entre as várias editoras para nunca baixarem o preço a partir de X. Pois claro, cada país tem a sua taxa, os transportes, isso tudo, e aumenta cada vez mais. Pronto, mas dos clientes acho que mais ou menos será assim. Muito bem. Uma outra questão tem a ver com o seguinte aspecto. Ao longo de 2 décadas, eu presumo que também as distribuidoras, isto é, quem vos fornece os discos, portanto, distribuidores internacionais, também terão passado por alguns momentos mais difíceis. Presumo que alguns deixaram de existir. Como é que tu sentes esse fluxo? Continuas a ter facilidade em ir buscar os discos ou as coisas mudaram significativamente? Não, eu acho que nesse aspecto piorou. Há menos distribuidores, ninguém tem stock, que era uma coisa, mas isso penso que é geral. Tu vais hoje em dia, vais a uma farmácia e se pedes mais que duas embalagens do mesmo medicamento, ninguém tem stock. Pá, portanto, as empresas resguardam-se cada vez mais. E é realmente uma coisa que nós sempre sofremos na pele, que é o pior que pode acontecer, que é tu teres encomendas para aquele determinado CD e não o conseguires arranjar porque o distribuidor não o tem, ou não o manda ouvir, ou não lhe interessa mandar vir. Portanto, isso é o pior que pode acontecer, saber que ele existe, que está lá num país qualquer europeu onde aquilo é fabricado, e depois nenhum distribuidor pega naquilo. Pá, claro, isso foi. Nós tivemos que, a certa altura, ultrapassar e saltar esses distribuidores que existiam em Portugal e que alguns eram completamente passivos e parasitas, que só viviam mesmo daquilo que lhes interessava e só distribuíam aquilo que lhes interessava e impingiam isso às lojas. Portanto, no nosso caso, isso não Não fazia resultava nunca, sentido. não fazia sentido, porque nós éramos contra-corrente, era uma coisa alternativa, underground. Portanto, tivemos que saltar isso. Portanto, tivemos que arranjar distribuidores alternativos fora do país, e vários, o que é bom por um lado, é mau para o outro, porque se nós conseguimos concentrar num distribuidor que te tem um catálogo de 50 bandas diferentes, é muito mais fácil e muito mais barato do que tu pedires a 50 Que faz distribuidores uma uma encomenda única, banda. claro. Portanto, isso é super complicado. Nesse aspecto é pior. Mas os distribuidores em Portugal, neste momento, os revendedores, aquilo que se pode chamar os retalhistas, praticamente não existem. Que eu tenha conhecimento, existem talvez três, um dedicado exclusivamente mais à música portuguesa, pronto, aquela música mais corriqueira, folclore, um pouco aquela música pimba que nós falávamos há pouco, e depois há outros dois distribuidores, mas não tem grande relevância na quantidade de material de CDs ou vinil que nós compramos. E penso que 80% será de importação direta que nós fazemos de Itália, da Holanda, da Alemanha, de Inglaterra, dos Estados Unidos. Pronto, são os nossos principais países de onde nós importamos. E aquilo que falámos há pouco, são países produtores também, que têm fábricas e que fazem os CDs. Portanto, nós, se queremos fazer um bom negócio hoje, fabricar um CD, a fazer um CD, imagina, tens uma banda, as bandas daqui de Portugal, 99% não fazem o CD cá em Portugal. Portanto, vão fazê-lo lá fora, porque ou não há condições dignas e financeiras para fazer isso, não compensa. Portanto, fazem lá fora, e que sai muito mais barato. Muito bem. Consegues passar em resumo quais as atividades programadas para assinalar estes 20 anos de Piranha? Sei que já existiram algumas, e agora vamos ter em breve o quê? Vamos ter uma, que conjunto de iniciativas? Nós temos um documentário, filme, que está disponível na internet, que foi colocado, penso que no dia 1 de dezembro, portanto, quando é um dia simbólico, mas que, pronto, porque as comemorações dos 20 anos irão durar de dezembro até março de 2016, portanto. E então partiu quase de uma conversa de brincadeira entre comigo e dois dos nossos clientes, que por acaso um deles é designer muito conceituado a nível internacional, que trabalha com editoras como a Nuclear Blast ou a Century Media, com bandas muito conhecidas. É que, e a esposa, que é produtora e que está ligada portanto, à realização e à produção de filmes. Pronto, e falamos nisso, e por que não fazer. Eles estão radicados em Portugal, portanto, já há alguns anos, são nossos clientes aqui e amigos, e falamos nisso, pronto, e eu de vez em quando. Epá, então, a ideia é fazermos um pequeno filme, 20 anos e tal. Pronto, e eles aceitaram, e no caso a Letícia Dumas, que é a realizadora e a produtora do documentário, fez-nos um excelente trabalho e que nos honra muito. Portanto, isso foi uma das principais formas para comemorarmos os 20 anos agora no mês de dezembro. Não está dependente de nós, e não sabemos muito bem, mas está agendado ainda para dezembro. Mas o próximo, e não está dependente, eu vou já explicar porquê, mas o próximo ato inserido nas comemorações será o lançamento do novo álbum dos Heavenwood, que é uma banda, para quem não conhece, daqui do Porto, mas bastante conceituada e conhecida na onda do Gothic Metal, e que já editou vários álbuns por editoras na Alemanha. Então está previsto fazer o lançamento e aqui uma sessão talvez de autógrafos, também um meeting point aqui na Piranha. Não sabemos ao certo agora, porque temos tido informações que o álbum tem sido adiado e atrasado, portanto está um pouco dependente agora, como podem imaginar, não de nós, mas da editora e da própria prensagem do álbum. Temos também planeado, em princípio, essa decorrerá de janeiro, fevereiro, não sei muito bem, mas estará agendada para aí uma exposição. Nós, só vou fazer aqui um parênteses, nos 18 anos da Piranha, na altura fizemos uma exposição aqui na loja e também no Hard Club, e depois até fizemos tipo um cocktail de apresentação. É uma parceria com um artista plástico, que é o Gustavo Sazes. Então fizemos uma exposição de trabalhos dele, tanto aqui como no Hard Club. Desta vez, a exposição seria dedicada aos 20 anos, tentar reunir o máximo possível, e porque temos bastante material, aos 20 anos que a imprensa se dedica às várias notícias que durante esse período têm saído nas revistas, nos jornais, na imprensa, sem ser escrita é mais complicado, porque pronto, não vai, podemos pôr aqui algumas gravações áudio, talvez claro, para as pessoas ouvirem, mas é mais complicado, mas fazer uma exposição sobre isso, e às vezes há coisas que nós nem nos lembramos e que as pessoas às vezes nem imaginam, mas por exemplo, nós há uns anos atrás saímos numa revista financeira que é lida normalmente pelas pessoas da banca e da alta finança e tal, e saímos lá como, este era um artigo com alguma piada, que era, eles chamavam as ideias de ouro, se não estou enganado. Então escolheram 10 ideias e uma delas era a nossa, pronto, da loja na altura dos CDs em segunda mão e dos vinis em segunda mão. Era uma coisa pouco normal ou pouco usada aqui em Portugal, muito menos no Porto, e na região norte não havia nada disto. Nós fomos pioneiros nesse aspecto. E então saímos aí, portanto, são coisas que não é muito normal. É normal é ser notícias em revistas de música, sim, não é? Sim, claro. E alguns jornais diários que de vez em quando cobre, mas pronto, temos essas. Então a ideia é fazer uma exposição, tanto dedicada a esse historial que a imprensa tem feito ao longo destes anos, e pronto, temos bastante material, acho que vai ficar com alguma piada. Okay. Estas para já são as próximas. Pronto, ainda temos algumas que ainda estão a ser alinhavadas. E a seu tempo. Mas porque eu poderia anunciar uma ou outra, anunciar o que poderíamos fazer, mas está dependente de outras pessoas, e depois é complicado. Se a coisa corre mal, não vai para a frente. Portanto, também neste momento não posso anunciar, mas não vale a pena. Muito bem, quase a terminar esta nossa conversa, gostaria de perguntar, ainda a fazer mais uma ou duas questões, nomeadamente, nestes 20 anos, lembras-te de algum episódio curioso que tenha acontecido dentro da loja, na Piranha, tipo algum aspecto inusitado, alguma personagem que tivesse passado por aí, alguém conhecido de alguma banda? Sim, isso é mais fácil. Que não fosse muito comum, tipo darmos de cara com um músico que... Pronto, especialmente de bandas estrangeiras, já tiveram aqui, passaram muito pessoal por aqui, os Young Gods, recentemente teve aqui uma banda no Porto de electro minimal, também passou por aqui, que era o Geometric Vision. Pronto, isso é mais. Tivemos aqui já o Adolfo, Desmão Morta, pronto, montes de pessoas. Agora é difícil estar. Há situações caricatas, ou isso aí é. Eu não vou dizer que é o pão nosso de cada dia, mas realmente lidamos. às vezes com alguns personagens que não é que nós já estamos habituados e já o vamos, mas temos algumas situações. Eu se calhar a mais bizarra que me pôde acontecer, algumas que eu não posso mesmo contar, porque pronto, iriam pôr em outras pessoas que eu se calhar não, agora não adianta em xeque, mas há uma bizarra que, muito brevemente, eu quando fazia o programa de rádio, de vez em quando recebíamos cartas de ouvintes, de fãs, ou telefonemas, e a certa altura eu começo a receber uma carta de um ouvinte que estava detido, que era presidiário, é que me pedia para lhe fazer gravações e que, pronto, adorava. E eu, é evidente, nem que não fosse só pela situação que essa pessoa estava, fiz imensas cassetes e gravei e mandava-lhe frequentemente e recebia feedback e mandava-lhe a fanzine que eu fazia na altura, a Pérez Gótia. Isto passou-se, depois penso que perdemos o contacto, já não me recordo muito bem, durante fazia 10 anos num programa de rádio, acontecem muitas coisas. Um dia eu estava aqui na loja e aparece uma pessoa à minha frente a dizer: "Olha, tu é que és o Miguel T." Pá, e à altura um pouco assustado, eu até acho que na altura disse que não, ou qualquer uma coisa do género, tentei evitar. Pá, e era essa pessoa, pá, que se ajoelha no meio da loja, tipo aos meus pés, tipo obrigado, obrigado, aquelas coisas, pá, que deixa-me completamente embaraçado, ainda por cima com 4 ou 5 pessoas aqui a assistir e a ver. Essa se calhar foi a situação mais bizarra que nos aconteceu aqui. Pá, assim que me recordo. Pronto, personagens é normal, nós temos alguns clientes que não são fáceis, que são difíceis, como deves imaginar, faz parte do processo e do nosso trabalho também. E nós às vezes dizemos que aparecem-nos aqui muitos clientes que já passaram por todo lado e como ninguém os atende, despacham-nos todos e eles vêm todos parar só aqui tem um sítio. e nós acolhemos-los a todos de igual forma, da melhor forma possível. Mas é verdade, isso acontece realmente. Mas temos às vezes situações muito complicadas de clientes que as pessoas nem imaginam que é do género. Eu vou-te dar só um exemplo. Nós temos, e não é um, são vários clientes que. Há pessoas que não têm internet em casa, pronto, caso saiam, nem tão, e que nos pedem para ouvir o CD pelo telefone. Portanto, eu ponho o CD a tocar, e pego no nosso telefone da loja, junto à coluna, e estamos ali a ouvir 1 minuto e meio de cada faixa. Posso avançar? Ok, vou avançar para a próxima. Fazemos isso. Portanto, isso acontece e é verdade, e nós fazemos isso, e não é uma vez. Isso acontece vulgarmente. Isso é mesmo acompanhar o cliente em todos os seus momentos. Eu também aproveito para fazer aqui uma confidência, que é o facto de, pelo menos duas vezes, recordo-me de uma em 2005 particularmente, de estar em Estocolmo e muito descansado e receber um telefonema teu, que tinha chegado um CD de Robin Grissel. Portanto, foi super gratificante, porque mesmo a viajar, a tratar de assuntos, realmente eu acho que essa é uma das imagens de marca desta loja de música, da Piranha, obviamente. Do teu papel também enquanto gestor da mesma, que é esse acompanhamento. Portanto, o cliente, e eu enquanto cliente posso dar então este meu testemunho, sendo sempre acompanhado. Portanto, sabe que vai poder sempre contar com o telefonema, ou então se ainda não chegou também essa clareza no processo de explicar, e portanto, isso é bastante gratificante, e Sim. também acho que esse é um dos fatores que faz com que os clientes sejam fiéis durante tanto tempo. Obviamente, por vezes também tendo que fazer opções, não é? No caso de irem viajar, melhor, de irem migrarem, etc., e não estarem presentes, mas depois voltarem. Uma das últimas questões, Miguel, é a seguinte: o que é que andas a descobrir ultimamente? Alguma banda, algum artista que tenha merecido a tua atenção? Muitas, e é difícil, mais uma vez voltar àquilo que falamos há alguns minutos atrás. Mas se pudesse escolher assim uma ou duas, aquela de mais momentânea que... Pelo que eu faço é mesmo difícil. Oh, Júlio, eu às vezes recebo 50 temas de 50 bandas diferentes para ouvir num dia, okay, para fazer as encomendas, e eu às vezes tenho 24 horas para ouvir ali dezenas e dezenas e dezenas de temas, e é difícil assim porque não faz um bom juízo, e ainda por cima eu sou daqueles que gosta de ouvir 3, 4, 5 vezes o álbum inteiro para ficar com uma noção do que aquilo é e depois fazer o meu juízo sem algum tipo de pressas ou julgamentos rápidos. Mas tenho encontrado... Eu vario bastante e mudo bastante. Se me perguntares hoje, por exemplo, eu hoje, se calhar, o que eu estou a ouvir, o que descobri mais recentemente, foi uma banda chamada Horganic, que é uma banda de synth-pop, pós-punk, mas ontem, por exemplo, estava, e o que eu, embora já conhecesse a banda há algum tempo, mas o que eu estava a ouvir, por exemplo, era uma banda chamada Mammoth Storm, que não tem nada a ver do estilo musical, que é metal duro, puro e cru, misturado com stoner e sludge. Portanto, eu acho que acontece um pouco com todas as pessoas, depende da tua disposição diária, mas a minha acontece-me também pelo que faço. Acho que isto é 24 horas a lidar com isto, portanto, está-te sempre a aparecer bandas novas, coisas novas, e a descoberta, eu acho que também é o que me dá gozo levantar todos os dias, é saber isso. Que eu amanhã provavelmente vou descobrir mais duas ou três bandas destas. Há sempre um entusiasmo em permanência, exatamente, vai haver sempre algo novo. Que me vai fazer, pá, passar ali o dia, pá, descobri isto, olha que coisa fantástica, e vou mostrar isto para ali, àquele cliente, e àquilo, mas é isso. Mas comigo acontece um bocado isso, não podia ser de outra forma. Se te agarras ali a algo de. Não dá para evoluir, percebes? Claro, claro. Não, tens, pelo que tu fazes, és obrigado a teres. Estar em permanente descoberta, não é? Portanto, é sempre receptivo também a novas abordagens. Todos os dias hoje é o meu. A minha banda favorita é esta, mas logo à noite é outra, amanhã já é isto mesmo que acontece. Muito bem. Miguel, a última questão. Próximos 20 anos da Piranha, vamos continuar por aqui, enquanto clientes e enquanto gestores deste espaço? Eu gostaria, eu acho que a maior parte das pessoas também gostaria. Não sei, 20 anos já é muito, acho que. Não, mas sim, é para continuar, é evidente. E temos que ser realistas, enquanto isto é um negócio também, portanto, enquanto isto for autónomo e der para pagar tudo e não ter dívidas, e pagar aos fornecedores, tudo que está implícito num negócio, ok. Não é um negócio, nunca já foi há uns anos, sim. Podia se enriquecer da música há muitos anos atrás, desde há muitos anos que não. Não é um negócio para ganhar dinheiro, não é? Pá, felizmente tenho essa a opção que fiz de vida, porque não falamos nisso, mas eu venho do design gráfico. Eu, durante, não sei, 20 anos trabalhei paralelamente em design gráfico, é a minha formação académica, e sempre tinha a música, portanto, mas eu, o meu, a minha profissão era design gráfico, eu era criativo em agências de publicidade, e era isso que me fazia ganhar a vida. Depois, durante uns anos, fui professor, uma experiência que, na altura, depois repeti durante 2, 3 anos. Mas pronto, a certa altura tive que optar, e é isto que hoje em dia eu vivo. Mas enquanto isso acontecer, é para continuar. quando realmente virmos que há algum dia que as coisas começam a qualquer negócio, não é? Não, não vamos entrar em utopias e aguentar a loja e como algumas que existiram aqui ainda há relativamente pouco tempo e no Porto, que anda há anos e anos e anos a enterrarem-se e os distribuidores a apertá-los de tal maneira que ele não aguentou e foi à falência. E isso nem se põe em causa aqui, nos primeiros sinais, uhum. E a coisa começa a correr relativamente a mal, não põe essa hipótese. Mas todos os sinais, neste momento, no nosso caso, apostam até para um sentido de evolução positiva, de evolução contrária. O que pode ser uma contradição, porque estamos ainda em plena crise, não é? Mas tivemos, o ano passado, tivemos um pequeno, não é significativo, mas um pequeno, a crer, uma pequena subida nas vendas. O que é algum sinal e de pessoas que, algumas que regressaram também ao país e regressaram à música, que tinham desaparecido completamente e que volta, outros que iam, imagina, outras lojas e que aquilo fechou ou que não foram bem servidos e que voltaram aqui. Mas tivemos cerca de 4%, pronto, não é, é residual, não é significativo, mas para nós mas é importante. Portanto, tínhamos, imagina, 10 anos em contraciclo de descida, não é? Portanto, e este, o ano que passou foi, penso que este ano será idêntico ao ano 2014, será mais ou menos, 2015 será mais ou menos ainda esses termos. Mas pronto, mas a ideia é essa, é prosseguirmos. Pá, e as pessoas que trabalham aqui, penso que também têm essa, todas elas têm essa filosofia e esse ponto de vista. Portanto, não há, ninguém quer desistir, é mesmo para a frente, é o caminho. Portanto, é continuar a fazer o bom trabalho que achamos que fazemos, e eu penso que sim, e que é gratificante depois vermos os clientes a felicitarem. Assim, agora aconteceu quando fizemos os 20 anos, pá, que fizemos aqui uma pequena celebração e que não contávamos, e que apareceram dezenas e dezenas de clientes, pá, que nós achávamos que pronto, vamos dizer só que fazemos 20 anos e que venham, pá, e apareceram, e é significativo. Pronto, as pessoas, não, realmente, pá, fiquei na altura, fiquei um pouco sensibilizado, disse para as pessoas, pá, conhecem-nos, lembram-se de nós e apareceram. E isso é que é importante, é aparecer, percebes? Não é estar no Facebook a fazer likes e porque isso não... O apoio mostra-se fisicamente, não é? Ou então algo mais tudo personalizado. Bem, é importante também, mas um negócio é um negócio, e não se faz por likes, mas sim por vir às lojas e comprar o que se pode, algo, nem que seja uma vez por ano, já isso. Claro, já, manter já é presente, bom, não é? Mas isso é. Depois caímos naquelas, daquele tipo de pessoas que, tipo, não há nada, isto, como há nos concertos, não se faz nada, não se passa nada, não existe nada. Pá, em Londres ou em Berlim é que é bom, é que. Pá, e eles nem sabem que existem, às vezes, na cidade, claro, deles, e não põem os pés nos sítios onde existem. Pá, e o Porto está fantástico agora. Pá, tem, não é, uma movida, uma vida noturna. Pá, e isso também se reflete um pouco aqui. Sabes que não queria fugir muito, óbvio, mas reflete-se, porque nós também fazemos uma boa divulgação em vários sites, mas apanhamos aqui muitos estrangeiros, muitos turistas, também apanhamos que nos vêm, okay, à procura, e como somos, por exemplo, parceiros do Record Store Day, e aparecemos na lista oficial do Record Store Day, portanto, as pessoas também depois nos identificam a isso. E vêm a casa, vêm a Portugal, ao Porto, nomeadamente, e aproveitam para visitar. E aparecemos em sites, em guias de música, portanto aparecemos isso, que é uma coisa chamada travel music, aparece, portanto aparecemos logo ali com um destino obrigatório. Portanto, isso tudo só nos faz ir cada vez mais para a frente, e vamos lá, não sei se serão 20 anos, mas serão seguramente mais alguns anos. Muito bem. Miguel, pela minha parte foi um enorme gosto de estar aqui à conversa contigo, muito obrigado, e espero realmente daqui a 5, 10 anos, 15, 20, estar aqui para uma nova conversa. Eu é que agradeço o apoio dado e as maiores felicidades também para o programa e para ti. Tá, obrigado, então, boa noite. Obrigado. Arranca Corações, com Júlio Mendes Rodrigo.